melhores intérpretes da Era de Ouro do Rádio, você está ouvindo um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Hoje é o Dia Internacional do Circo. Hoje é o Dia Internacional do Teatro. E nós estamos recebendo aqui pessoas ligadas ao teatro, à história do teatro, à história do circo, aqui em nossos estúdios, hoje, nesta manhã de domingo. Estamos recebendo Lefer Guimarães, ele que é teatrólogo, diretor do Teatro Poronga Dong Ramundá, Rodrigo Bonifácio, que é ator de teatro, Dr. Marco Bala, que é engenheiro e também historiador do teatro amador em nossa cidade, além do violonista e cantor Valdo Garrincha. Tudo isso nesse bloco para vocês, da Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas antes, Juninho, solta aí o Nelson Gonçalves defendendo Amigo. Amigo, vai-se embora, teu amigo parte agora, para não mais regressar. Não quero ser o culpado da tragédia, que por enquanto é comédia, no cenário do teu lar. Há mulheres que nasceram com o destino de não ter o dom divino de viverem só pra um. Meu amigo, te declaro aqui por fim, essa mulher que te beija pensando em mim. O teu lar era o meu lar também, pra quem vive sem ninguém, o lar ajuda a viver. Mas vou-me embora, pode a carne enfraquecer, por favor não me censure, tô cumprindo meu dever de amigo. Nasceram com destino de não ter o dom divino de viverem só pra um. Meu amigo, te declaro aqui por fim, esta mulher que te beija pensando em mim. É, há 12 anos consecutivamente em seu rádio, pela Rádio USP FM da cidade de São Carlos, agora com a Rádio USP FM da nossa Pauliceia Desvairada e Rádio USP FM de Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nesta manhã de domingo nós estamos recebendo ele que é homem do teatro. Ele que é uma pessoa muito bem relacionada, ele que é um intelecto, ele que é o Lefer Guimarães, que vai dar o seu bom dia para os nossos ouvintes desta pedida dessas emissoras que estão levando este cartaz radiofônico. Lefer Guimarães com vocês. Bom dia, ouvintes da Rádio USP de São Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio USP São Paulo e da Rádio USP Ribeirão Preto. Ô Lefer Guimarães, você que é diretor do Teatro Poronga aqui em São Carlos, qual o motivo da sua presença simpática nesta manhã de domingo em um jardim, um coreto, a música e a saudade? Rubens, o motivo de estar aqui primeiro é a saudade, que sempre é o prazer de estar nesse programa. Agora, nós estamos no momento, o Teatro Poronga voltou às praças para ensaios abertos da peça Paracelso, o Arquimédico. E começamos hoje, no dia 27 de março, o Dia Mundial do Teatro e do Circo, o primeiro ensaio aberto na Praça 15. E você está preparando esta peça que será levada aqui em São Carlos, em nossa região e pelo Brasil afora também? Com certeza. E dar-se-á quando a estreia da mesma? Nós estamos prevendo que seja até o meio do ano, mais ou menos, em junho ela esteja pronta. Mas os ensaios vão ser abertos e a população vai acompanhar o desenvolvimento da peça. Convidamos médicos, enfermeiros, pessoas da área da medicina, porque o Paracelso foi um médico e é uma peça sobre os 500 anos da história da medicina, a partir de Paracelso até os dias de hoje. E esse elenco será estritamente com pessoas aqui da cidade de São Carlos? Temos algumas pessoas daqui e tem pessoas que virão de fora, inclusive de São Paulo. É um trabalho que já vem sendo pesquisado há alguns anos e agora nós estamos na fase de colocá-lo na rua. Estamos realizando um documentário chamado Doutor Miossa, então está chegando o momento de apresentar ao público. Esse Teatro Poronga que você está dirigindo agora também faz parte da ONG Ramudá, aqui de São Carlos ou não? Ele está hospedado lá na sala Ione Takehara, na ONG Ramudá. Ele foi criado por estudantes universitários de imagem e som da UFSCar. Ele já tem 7 anos que vem trabalhando na cidade de São Carlos. E hoje é uma data muito especial, Lefer Guimarães, já que você é homem do teatro, já que você é um homem que observa as artes em nosso país, já que você extrai a sua cultura também do circo, já que você é um homem bastante antenado. O que nós estamos comemorando no dia de hoje, se podemos aplicar esta palavra comemoração? Rubens, eu gostaria de passar ao Bonifácio, ator, que ele fale sobre o Dia Mundial do Teatro e do Circo. Pois não, o nome dele completo é? Rodrigo Bonifácio. Rodrigo Bonifácio, você faz o quê no Teatro Poronga? Bom, antes de mais nada, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Rubens. Bom dia, satisfação em recebê-lo. Toda minha. Eu sou ator, cenógrafo, também faço algumas pontas de direção. E hoje, esse dia é muito importante, dia 27 de março, dia do Internacional do Teatro e do Circo. É um dia, na verdade, que deveria ser comemorado por todos os grupos, juntos. Esse era o meu maior sonho, na verdade, de podermos juntar todos os grupos de teatro da cidade. Ô Rodrigo Bonifácio, então hoje estamos vivendo o Dia Internacional do Teatro e do Circo. Exatamente. Também? Exatamente. Que coisa maravilhosa. Um dia maravilhoso. Alguma coisa assim em perspectiva para o dia de hoje? Aqui em São Carlos ou não? Ou vai passar em brancas nuvens? Não deixaremos isso. Em parceria com o Lefer, o Teatro Poronga, a gente vai fazer a abertura desse trabalho que o Lefer acabou de citar, do Paracelso, na Praça 15. Ah, é que horas, hein? Às 9 da manhã, e de à tarde, no finalzinho da tarde, entre as 5 e meia. No dia de hoje, então? No dia de hoje, domingo. Então nós já estamos quase às 9 horas da manhã. Exato. E você que está nos ouvindo poderá dirigir-se à Praça 15 aqui em São Carlos para presenciar essa manifestação em homenagem ao teatro e ao circo. E ao circo, exatamente. Pois hoje é o Dia Internacional de ambos. Muito bem. Rodrigo Bonifácio, você que é ator, você tem encontrado dificuldades em sua carreira ou não? Na verdade, eu acho que as dificuldades desde quando surgiu o teatro, na verdade, até hoje. Né? Evidentemente. Mas eu acho que isso é um estímulo, na verdade, para garantir que você fique na área, né? É realmente. Esperamos que você tenha êxito em sua carreira. E agora vamos para o historiador, que está aqui conosco também em nossos estúdios. Ele que é o Marco Bala, engenheiro formado pela nossa USP aqui de São Carlos, cumprimentando os nossos ouvintes e também fazendo uma explanação sobre o dia de hoje e sobre o Teatro Poronga. Com vocês, o Dr. Marco Bala. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos os ouvintes da Rede USP, né? E é uma satisfação muito grande novamente estar aqui no seu programa e festejando essa data, né, que é muito importante para a cultura universal, que é celebrar o teatro e celebrar o circo. O Dr. Marco Bala, como já falamos aqui na entrevista com o Lefer Guimarães, ele que é o diretor de teatros e também do Teatro Poronga, o que o senhor tem a falar sobre a peça que será encenada aqui em São Carlos, que está sendo dirigida pelo Lefer Guimarães? O tema é extremamente atual, né? Porque a questão do médico, da medicina, existe uma lei correndo atualmente, né, no Congresso Nacional, sobre a questão de quem pode praticar a medicina no científica, né? E a peça, o ato médico, ela retoma a partir de Paracelso, que foi uma personalidade importante no início, né, desse mundo moderno, quando está entrando a era científica, né? Então é extremamente interessante como tema para abordar no dia de hoje. E especialmente também teremos essas festividades na Praça 15 aqui em São Carlos, e o senhor far-se-á presente? Vou estar presente, que eu, né, acompanho todas, né? E é um momento interessante porque eu estou na fase, junto com a ONG Ramudá, de fazer um documentário, né, sobre a história do Teatro São Carlos. Pois não. Dr. Marco Bala, rapidamente, porque nosso tempo, o senhor sabe que é escasso, agora estamos em rede, inclusive com São Paulo e Ribeirão Preto, nós gostaríamos que o senhor fizesse um pequeno relato da história do Teatro Amador aqui em São Carlos. Olha, se não der hoje, nós voltaremos numa próxima audição com mais minutos e o senhor poderá fazer uma explanação mais longa. Mas use e abuse do nosso microfone agora para São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Então, para todos, pessoal vai ficar surpreso. O Teatro de São Carlos, para se ter uma ideia, começou antes de existir a Vila de São Carlos. A Vila de São Carlos é de 1865. O teatro começou em São Carlos em 1862. Então é uma longa história. Então é uma longa, longa história. Uma longa história, né, de mais de um século, mais do que a própria cidade, né? E é um negócio impressionante que a gente acabou descobrindo nas pesquisas sobre a história do teatro amador e a presença do circo em São Carlos. O senhor é um pesquisador nato, né? E sobre o circo também de São Carlos, Em São Carlos. Em não, São Carlos. Não de São Carlos. Não, em São Carlos. Mas continue, por gentileza, nós temos ainda mais um minuto e meio. São Carlos, né, se a gente começa a compulsar os jornais dos anos que a gente tem, 10, 20, 30, é impressionante a presença dos circos que correram a cidade. São Carlos foi sede da empresa teatral paulista, que era uma rede de teatros que ia da capital, de Santos, todo o interior e para o Mato Grosso, e pertencente a São Carlenses. Fazendo aqui a sua sede, Inclusive Ribeirão Preto. Que coisa linda, hein? Então, corria as companhias de teatro, as companhias de circo, e um nome importante para a história, né, do teatro, do circo no Brasil, né, nasceu em Campinas, mas viveu em São Carlos. Genésio Arruda, que começou com o circo em São Carlos, e dele derivaria futuramente um personagem como Mazzaropi. Muito bem. Infelizmente, aquele tempo nosso, nós temos que seguir. Mas nós ainda temos continuação nesta pedida. Nós vamos agora para um bate-papo musical, não é, Lefer Guimarães? Um bate-papo musical onde o violonista e cantor vai se apresentar para os nossos ouvintes. Ô Juninho, um corte no nosso fundo musical, por gentileza, pois agora nós vamos apresentar o Valdo Garrincha, talentoso violonista e cantor, que vai fazer uma homenagem ao mundo das artes, ao mundo do teatro, ao mundo circense, com uma composição muito bonita. Eu chamo a atenção para a letra desta melodia, desta composição. Com vocês, ao violão e voz, Valdo Garrincha. Bom dia ao ouvinte da Rádio USP, e eu quero mais uma vez aqui agradecer ao seu Rubens por dar essa oportunidade. Eu estou aqui em nome do Teatro Poronga e da Escola de Samba Juventude São Carlos do Tijuco Preto. E vou apresentar esse número que é bonito mesmo e vocês vão gostar. Quero o perfume das flores, razão multicores desta peça colossal. Eu sou o teatro brasileiro, da vida o espelho verdadeiro, sambando neste carnaval com a minha arte, que é universal. Barreiras as venço com bravura, distribuindo a toda a gente diversão e cultura. Sou a magia permanente que na história do Brasil sempre se fez presente. Tenho beleza, sou a esperança, trago alegria neste dia de folia. Sou o teatro brasileiro, da vida o espelho verdadeiro. Quero o perfume das flores, razão de cores desta peça colossal. Eu sou o teatro brasileiro, da vida o espelho verdadeiro, sambando neste carnaval com a minha arte, que é universal. Barreira as venço com bravura, distribuindo a toda a gente diversão e cultura. Sou a magia permanente que na história do Brasil sempre se fez presente. Tenho beleza, sou a esperança, trago alegria neste dia de folia. Sou o teatro brasileiro, da vida o espelho verdadeiro. É, há 12 anos consecutivamente pela Rádio USP FM da cidade de São Carlos, em cadeia com a Rádio USP FM de São Paulo, nossa Pauliceia desvairada, agora com a mais nova da rede, a Rádio USP FM de Ribeirão Preto, em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, aqui vão desfilar Dalva de Oliveira, Rolando Boldrin e Ranchinho e Isaurinha Garcia.